Salve simpatia, mais uma vez no ar. Muqueca de Siri, o meu brinquedo estupefacente. Começando as comemorações de 15 anos do programa com festa dia 29. Tibério Azul. Por onde você for, eu vou te acompanhar, girando como sempre fiz. E fica mais nós dois, pra lá e dois pra cá. O tempo vai passar, nós vamos perceber. O salão é maior do que os nossos pés. A música também, amor. Foi bom ver, foi tão bom. E quando a vida vir com o tempo me cobrar, o tempo do que acabou, eu não vou resistir, eu nem vou resmungar, vou só continuar, meus braços sobre os teus. O salão é maior do que a gente. Acorda devagar. Ravi quer ser alguém. Cecília estala o maxilar. Luiz engole um trem. Valéria é feita de amanhãs e mora nos lençóis. Às vezes chora só. Laís prefere o frio. Miguel aperta mais um nó. Samantha tece o fio. Naí frequenta aquele bar. José colhe jasmins. Ari tem ânsia de voar, mas desliza de patins. Bel joga sementes a esmo no leito desfeito do rio. João quebra paredes em si mesmo para ampliar o vazio. Onde há fogo, há fumaça. Às vezes o dia demora, todos o tempo passa, em todas a cidade mora. Por todos o tempo passa. Astrid acorda devagar. Ravi quer ser alguém. Se Cecília estala o maxilar, Luiz engole um trem, Valéria é feita de amanhãs e mora nos lençóis, Henrique anda com seus cães e uma saudade atroz, Alfredo às vezes chora só, Laís prefere o frio, Miguel aperta mais um nó, Samanta desce o fio, Naí frequenta aquele bar, José colhe jasmins, Ari tem ânsias de voar, mas desliza de patins, Bel, Bel, Bel, joga sementes a esmo no leito desfeito do rio. João quebra paredes em si mesmo para ampliar o vazio. Onde há fogo, há fumaça. Às vezes o dia demora, por todos o tempo passa. Em todas a cidade mora, por todos o tempo passa, em todas a cidade mora, por todos o tempo passa. Astrid acorda, Juliana Holanda, Joana Terra, Kleber Albuquerque. Antes foi meu grande amigo Tibério Azul, Por Onde Você For. E agora Malavida, Nouvelle Vague e Olivia Ruiz. Muqueca Siri, 15 anos. Quebrando tabus, quebrando clichês. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Tu me estás dando mala vida. Eu pronto me vou. Por lo menos date cuenta, gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón. Dime tú por qué te trato yo tan bien. Cuando tú me hablas como a un cabrón, gitana mía, mi corazón me está sufriendo. Gitana mía, por favor. Sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. Por lo menos date cuenta, gitana mía, por favor, no me dejas ni respirar. Tú me estás dando mala vida. Cada día se la traga mi corazón. Dime tú por qué te trato yo tan bien. Cuando tú me hablas como a un cabrón, gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor. Música de Mano Tchau, Banda Mano Negra, anos 90. Thank you. está ouvindo uma frequência comunitária. Rádio Campeche, há 22 anos. Múltiplas vozes na mesma sintonia, 98.3 MHz, frequência modulada. Toda quinta, das 7 às 9, tem o meu brinquedo estupefaciente através da música Boqueca de Siri. É disso que estamos falando aqui. Saudade, Otto e Julieta Venega. Depois, Tino Coletivo. Habitué do Moqueca há 15 anos. Manda um abraço pro Juan, Catuto do Betão, Cacá Beltrão no Rio. Saudade, quero ver pra crer. Saudade de te procurar. Na vida tudo pode acontecer. Partir e nunca mais voltar. Saudade, quero ver pra crer. Saudade de te procurar. Na vida tudo pode acontecer. Partir e nunca mais voltar. Como um bom barco no mar, eu vou, eu vou. Como um bom barco no mar, eu vou, eu vou. Como um bom barco no mar, eu vou, eu vou. Como um bom barco no mar, eu vou, eu vou. Não tenho medo à verdade e lo que sucederá. Podría perderme en esta felicidad. Cuando estás conmigo, oh, la distancia y el silencio son solo un instante que ya terminó. Saudade, quero ver pra crer. Saudade de te procurar. Na vida tudo pode acontecer. Partir e nunca mais voltar. Forte abraço ao Pedro e à Ruana, da loja Pianor no Rio. Botaram o programa pra rolar lá. Valeu, galera. Muita saudade do Rio. Saudade do bonde de Santa Teresa, da Praia Vermelha, do campus, da Escola de Comunicação, da Rádio Interferência, do DCE Mário Prata. Saudade do Campinho, do Canecão, muita saudade, galera. Valeu! Obrigado pelo espaço. Dia 29, na Latinidades, que o Moqueca Sonora, no Rio Tavares, tem a comemoração, vai ter bolinho de siri de graça. Como um bom barco no mar, eu vou, eu vou. Como um bom barco no mar, eu vou, eu vou. Como um bom barco no mar. Eu vou, como um bom barco no mar. Eu vou, eu vou. FM, Rádio Comunitária Campeche. Floriano, Vino Coletivo, no Moqueca de Siri. No coletivo melhor 4:20. Deu saudade de você, vem floreando, vem floreando. Na memória sua imagem, não sei dizer, não sei dizer. Deu saudade de você, vem floreando. Na memória sua imagem, não sei dizer, não sei dizer. Ah, sentimento do nada, me ocorreu uma lágrima, mas eu boto um sorriso. Oh, olhando soprar. Olhando o céu, olhando o sol, olhando o mar, deixando o vento soprar. O momento de partir, a hora de voltar, tempo solto no ar. Deu saudade de você, vem floreando, floreando. Na memória sua imagem, não sei dizer, não sei dizer. Deu saudade de você, vem floreando, vem floreando. Na memória sua imagem, não sei dizer. Sentimento do nada, me ocorreu uma lágrima, mas eu boto um sorriso. Olhando o céu, olhando o sol, olhando o mar, deixando o vento soprar. Olhando o céu, olhando o sol, olhando o mar, deixando o vento soprar. O momento de partir, a hora de voltar, tempo solto no ar. Queca de Siri na Rádio Campeche, agora dançando com Oxum, Patrícia Bastos, Henrico de Michele e Joãozinho Gomes. Depois tem versão de David Bowie. Saia dourada de algodão, blusa amarela de cambraia, amor demais no coração, cheiro da flor da sapucaia. Sandálias de tiras salmão, colar todinho em samambaia. Nena retumba o pandeirão, é hora de dançar na praia. Oxum encostou o papelão, um mar de estrelas se espraia. Corre na areia um clarão, a lua desce pra gandaia. Oxum me dá toda a atenção, sabe que eu sou da sua laia. Sem perceber, saiu do chão ao girassol da sua saia. Gema da paixão, nos olhos o sol quando raia. Futuro exposto na visão, sem previsão de olho maia. Nena retumba o pandeirão, é hora de dançar na. na praia. Oxum encosta o batelão, um mar de estrelas se espalha, come na areia um clarão. A lua desce pra cantaia. Oxum me dá toda atenção, sabe que eu sou da sua laia. Sem perceber, saio do chão ao girassol na sua saia. Oxum encosta o batelão, um mar de estrelas se espalha, corre na areia um clarão. A lua desce pra cantaia. Oxum me dá toda atenção, sabe que eu sou da sua laia. Sem perceber, saio do chão ao girassol da sua saia. Moqueca de Siri. Amor moderno. Tilinga. Versão de música de David Bowie. É um inusitado, irmão. É no axé. Y aunque esté todo mal, de pie yo sigo acá. Ay, sigo acá, acá. No hay nada vivo ahí, encanto y nada más. Dentro del huracán, nada me moverá. Acá, acá. Nunca caeré en él. Nuevo amor, pasa a mi lado. Nuevo amor, pasa de largo. Nuevo amor, te lleva hasta el altar. El altar me aguerra. El altar me enfiesta. El altar te hace confiar en el hombre Dios. El hombre Dios. Lo religo, hombre Dios, lo que es el nuevo amor. Leyendo el diario de hoy, veo todo igual que ayer. Y aunque esté todo mal, de pie yo sigo acá. Sigo acá, acá. No hay nada vivo aquí, encanto y nada más. Dentro del huracán, nada me moverá. Ay, sigo acá, acá. Nunca caeré en él. Nuevo amor, pasa a mi lado. Nuevo amor, pasa adelante. Nuevo amor, me lleva hasta el altar. El altar me aterra. El altar me enfiesta. El altar hace confiar en el hombre Dios. El hombre Dios. Lo confieso. Hombre Dios. Lo religo. Hombre Dios. Lo creen en el nuevo amor. Nuevo amor. Nuevo amor. Muqueca de Siri, 15 anos de picardias musicais, chegando Márcia Castro, Bolero Lero. Toda quarta, esta carrapeta sonoriza o Latinos, Cozinha Bar, no Rio Tavares, a partir das 7h20 da noite. Rubinho Jacobina, fazendo a nossa BG, vamos começar. Começamos o Muqueca de hoje com Tibério Azul, Por Onde Você For, lançamento. Astrid Acorda, com Juliana Holanda, Kleber Albuquerque e Joana Terra. Malavira, Nouvelle Vogue, Vague e Olivia Ruiz. Saudade, Otto, com Julieta Venegas. Floriano, Fino Coletivo, Dançando com Oxum, Joãozinho Gomes, Patrícia Bastos e Enrico Di Michele. Amor Moderno, com Latilinga Vicentino. Bolero Lero, Márcia Castro, e no fundo estamos ouvindo Rubinho Jacobina. Artista é o K. Dia 29, 7 da noite, no Latinos Cozinha Bar, no Rio Tavares. Muqueca comemora 15 anos, 15 rolês ao redor do sol. Um canal rebelde, independente. Então vamos passar até o final do ano, passar um pouco pela nossa história, como a coisa toda começou, com samba, com choro, e depois como foi quebrando clichês. Valeu a Rádio Interferência, onde tudo começou. Júlio Braga, onde indignado. E a Claudinha Góes, que me cederam o horário lá e começou essa brincadeira. Galera da Rádio Pulga, no IFIX, onde eu conheci a galera do Grão Mostarda, também o Formigão do Planet Ramp, da onde vem Kaká, Beltrão, Greg, maior galera lá, Suzy. Porra, mó saudade. Rádio Bronk em Barcelona, BSOS Radio em Maui, no Havaí, Rádio Almaina em Granada, várias conexões. Le Café na Macedônia do Norte. Enfim, essa volta ao mundo. E aí, meu amigo Rubinho Jacobino, explicando que artista é o caralho, né? Enfim. Este programa tem a campanha Mais Beijo na Boca e Menos Arminha, Mais Feijão e Menos Fuzil. E eu, Conrad Rose, Siri, considero esse babaca desse presidente um genocida. Fora Bolsonaro e artista o caralho. Final de semana, papatinho, seu Jorge Black, Alien. Liguei pro papatinho, perguntando se ele tinha uma batida pra mim. Uma batida pra mim. Como sempre, ele demorou a responder, mas chegou uma mensagem falando: qual é, neguinho? Chega aí e vamos ver qual vai ser. É uma mistura de samba com rap, baile de favela com pagode boom bap, na medida certa pra fazer seu corpo todo mexer. Quando bate o grave, ela desce gostoso. Toca na boate, ela pede de novo. Já falei que é disso que elas gostam e você sabe o porquê. Final de semana, ela vai pra rua curtir um trap samba, balançando a lua. Seu corpo não é quadro, mas eu quero ser moldura. Vamos lá pra casa, que hoje eu tô na tua. Final de semana, ela vai pra rua curtir um trap samba, balançando a lua. Seu corpo não é quadro, mas eu quero ser moldura. Vamos lá pra casa, que hoje eu tô na tua. Oi morena, que bom revê-la. Vem com papi, mami, mami, sob a luz das estrelas. Sem a noia do holofote, ela dá o bote. Pede uns tapas só de capa, ninguém quer filhote. Sem energia nos postes, brilha no escuro, energia no esporte. Tranquila na tequila, à vontade no shot. O pai de sensimila, à vontade de short. Oh, que delícia esse cheirinho no cangote. Solicito a perícia ao perito, oh Lord. É offline que o bagulho fica louco. Ela vem e vai, eu quero tudo e mais um pouco. Hoje eu tô na sua, baby, você tá na minha. Balançando a lua, acordando a vizinha. Cachorro late, a gata mia, nem um pio. Em cima da pia da cozinha. Final de semana, ela vai pra rua curtir um trap samba, balançando a lua. Seu corpo não é quadro, mas eu quero ser moldura. Vamos lá pra casa, que hoje eu tô na tua. Final de semana, ela vai pra rua curtir um trap samba, balançando a lua. Seu corpo não é quadro, não, mas quero ser moldura. Vamos lá pra casa, nega, que hoje eu tô na tua. Liguei pro papatinho perguntando se ele tinha uma batida pra mim. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca é com U e Q. Agora agora vamos de Samuca e a Selva. Jussara. Rádio Comunitária Campeche, 98.3 MHz, frequência modulada. Que seria um novo vício, Tara. Numa noite sem malícia, andando a pé, lá vem o bonde. Eu fiz sinal pro bonde parar, mas fui atropelado. Corri de quatro babando enfeitiçado. Chamo o SAMU, chamo o SUS, me deixa ser medicado. Essa moça é o máximo. E nesse impacto tomando do pecado, me faz suspeito, sujeito e também predicado. É o famoso encontro kármico, vivi Jussara. Muitas noites de delícia em Taubaté. E é pique esconde. Me diz onde é que vamos parar. Eu e você pelados. De quatro babando enfeitiçado. Chamo o SAMU, chamo o SUS, me deixa ser medicado. Essa moça é o máximo. E nesse impacto tomando do pecado, me faz suspeito, sujeito e também predicado. É o famoso encontro kármico, é. Beijo de Guaraná. na Bahia, no Rio sai na bateria, não me deixa descansar. Toca candombe lá no sul, Recife, maracatu. Ai, ai. Dança o reggae, maranhão, arroz, peixe, piru. O café não quer passar. Água esquenta na panela, eu vou seguir mais ela. Até quando isso durar? Pra provar teu tempero, teu beijo de guaraná. Sai na bateria. Toca candombe lá no sul, Recife, maracatu. Dança o reggae, maranhão, arroz, peixe, piru. A água esquenta na panela, eu vou seguir mais ela. Esquenta na panela, eu vou seguir mais ela. Água esquenta na panela, eu vou seguir mais ela. Bangala Fumenga. Ei, chamo Queca de Siri, a música é Batuqueira. E agora vamos de Pinduca, Cantina da Lua. Rádio Comunitária Campeche. Toda quinta, sete da noite, tem Moqueca de Siri ao vivo com o estúdio aberto. Na cantina da Lua Nova eu quero apresentar. Clarindo, prepara o ambiente, convida essa gente que eu vou cantar. O meu carimbó está quente no terreiro de Jesus. Todo mundo vai gostar. Enfeita a cantina da Lua e diz ao baiano que eu vou dançar. É pra lá, é pra cá, carimbó é do Pará. Cantina da Lua Nova eu quero apresentar. Clarindo, prepara o ambiente, convida essa gente que eu vou cantar. O meu carimbó está quente no terreiro de Jesus. Todo mundo vai gostar. Enfeita a cantina da Lua e diz ao baiano que eu vou dançar. É pra lá, é pra cá, carimbó é do Pará. É pra lá, é pra cá, carimbó é do Pará. Eu vou cantar. O meu carimbó está quente no terreiro de Jesus. Todo mundo vai gostar. Enfeita a cantina da Lua e diz ao baiano que eu vou dançar. É pra lá, é pra cá, carimbó é do Pará. É pra lá, é pra cá, carimbó é do Pará. É pra lá, é pra cá, carimbó é do Pará. É pra lá, é pra cá. Ana Rato, Arnaldo Antunes. Ela é Tarja Preta. Ela chega de bandeja muito sem noção. Abala o baile em cada cara, queixo cai no chão. Quando ela surge de lambuja dentro do salão, nem o doutor percebe tanta contraindicação. Vai subindo na cadeira e rebolando no balcão do bar. Revestindo na gaveta essa capeta separando o par. A galera se excita e palpita, quem vai encarar? Quero ver agora, quero ver quem vai chegar. Ela é Tarja Preta, é Tarja Preta. É Tarja Preta, é Tarja Preta. Tem que

Biblioteca de Siri, que vai lá toda quinta-feira, 19h, ao vivo aqui no Eco Estúdio da Rádio Comunitária Campeche, Floripa. Domingo, das 11 ao meio-dia, tem o repeteco do programa. Na quinta, sempre com o estúdio aberto para quem quiser conhecer, saber como é que funciona uma rádio comunitária, a Vera, sem bispo, sem patrão, sem político por trás, uma rádio feita de múltiplas vozes. No fundo estamos ouvindo o Planet Hemp, Biruta. Esse baixo é do meu grande amigo Joel Formigão. Muita saudade, formiga. No lado B do Moqueca de Siri, ouvimos Final de Semana com Papatinho, Seu Jorge, Black Alien, Jussara, Samugui a Selva, Batuqueira, Bangala Fumenga, Cantina da Lua, Pinduca, Ela é Tarja Preta, Ana Rato e Arnaldo Antunes. Fechamos com Menino ET, Seu Pereira em Coletivo 401. Dia 29, Muqueca de Siri comemora 15 rolês ao redor do sol. O Away será no Latinos Cozinha Bar, Rio Tavares, Floripa. Arroba Latinos Cozinha Bar, o Pico. Arroba Muqueca Siri, com U e QU, o aniversariante. Anos sem fazer carinha de quem tá gostando demais. 15 anos repetindo só música que a gente gosta muito, muito mesmo. Nesses 15 anos teve o vocal de Beta Cris, de Janaína Pereira, Xana Máximo, Inga Santana, Ana Lúcia Rabelo. Várias queridas que ofereceram a voz. Em janeiro estreia a Rádio Cicleta, uma estação portátil de rádio deste canal. E através da lei Aldir Blanc, viva Aldir, será alimentada pela energia gerada a partir de bicicletas, armazenada em bateria de moto, e daí mantém a estação portátil de rádio FM ou web rádio. O Samba Me Persegue, Mariana Aidar, Zeca Pagodinho. Noventa e 8.3, Rádio Comunitária Campeche. Zeca. Opa, tô chegando aí. É lançamento. Minha alma por inteiro balança, chega a vibrar quando ouço o repique de anel e o cavaco swingar. Chega a dar um arrepio de ver a verdade no ar. O samba me persegue e eu não vou negar. Quando chego numa roda e vejo o povo suar, eu percebo como a coisa é forte. Isso é que é mulher de sorte. Já rodei por esse mundo e aonde quer que eu vá, o samba me persegue e eu não vou negar. Ainda tem preconceito com o samba, é verdade. Cada um ouve o que quer, vai dizer que é magia, não é nada. O samba não tá nas paradas. Se eu fosse a rainha do rádio, botava o danado em primeiro lugar. O samba me persegue e eu não vou negar. É porque sou brasileiro, não consigo disfarçar. Lá em casa, Roberto Ribeiro, a rocha. dentro da minha vitrola. Já cantei em francês, fiz som moderninho, mas volto pro mesmo lugar. O samba me persegue e eu não vou negar. Minha alma por inteiro balança e chega a vibrar quando ouço o repique de anel do cavaco swingar. Chega a dar um arrepio de ver a verdade no ar. O samba me persegue e eu não vou negar. Ainda tem preconceito com samba, é verdade. Cada um ouve o que quer. Mas dizer que é modinha não é nada. O samba não tá nas paradas. Se eu fosse a rainha do rádio, botava o danado em primeiro lugar. O samba me persegue e eu não vou negar. Quando chego numa roda e vejo o povo suar, eu percebo como a coisa é forte. Mariana é uma mulher de sorte. Já rodei por esse mundo e aonde quer que eu vá, o samba me persegue e eu não vou negar. É porque eu sou brasileira, não consigo disfarçar. Lá em casa, Roberto Ribeiro arrocha dentro da minha vitrola. Já cantei em francês, fiz som moderninho, mas volto pro mesmo lugar. O samba me persegue e eu não vou negar. O samba me persegue e eu não vou negar. Viva o jogo da Serrinha, viva o jogo da Lapa. Vem, Zeca. Eu sou Zeca Pagodinho, partideiro devagar. O samba me persegue, eu não vou negar. E eu prefiro feijoada do que comer caviar. Já. O samba me persegue, eu não vou negar. Obrigada, Zeca, que vem comigo versar. O samba me persegue, eu não vou negar. É que o samba me persegue, isso eu não posso negar. O samba me persegue, e eu não vou negar. O samba me persegue, e eu não vou negar. Samba é a melhor companhia. E Adegas 98.3. Se a vida lhe desse a chance de acertar, aonde você iria? Por onde começaria? Deixava o orgulho de lado e fugia de vez dessa dor. Saber escolher a porta certa pra entrar é sorrir e viver na alegria, encontrar a melhor companhia, não ter medo de se entregar, construir uma história de amor que te faça de vez entender, decidir apostar e querer a felicidade de uma paixão. Não faz mais sentido se esquivar. Não faz mais sentido se esquivar, enganar o corpo. Cacá Beltrão do Reggae Revolution. Essa música vai para minha esposa Laura e minha filha Lara Liberdade. Amo muito vocês, estou morrendo de saudades. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca é com U e Q U. Agora Tereza Virgínia, shot em nó. E depois ela, a musa, Elza Soares. Se é pra dançar, vai parar pra quê? Se o som da flor. Que eu acate, nem me ate, nó de empate, mas me enlaça com malícia o que de mim se encabulou. Nem que se dê o desempate nesse embate que o shot provocou. Se é pra ser nó, desatar pra quê? Se a flor dá som. E um soneu vai que se parte, vira nove. Quando o nó se desabaça e me penetra em tom menor, é que o shot me refaz e me devolve no recôndito do nó. Se o bom do bom não se faz só. Visitar o céu lilás por não conter, o que me invade, o que devora ao remexer, o ponto cego antes do após do entardecer, que vai voltar a toda hora. Nesse shot não se faz no fujuê, o desmedido me apavora se conter, e o que transborda não se esvai, vai renascer, o que é de bom se faz só. toda quarta. Essa inusitada carrapeta sonoriza o Latinos Cozinha Bar. Dia 2 estaremos na Casa Duca, Rio Vermelho. Smoke em Brasa, Tata Tem. Valeu! Cigale, Pimentas. Se é pra dançar, vai parar pra que se o som da flor? Não que eu acate nem me ate, não de empate, mas me enlaça com malícia que de mim se encabulou. Nem que se deu desempate nesse empate que o chat provocou. Se é pra ser nó, desatar pra que se a flor dá som? E um som meu vai que se parte vira nove quando nasce desabaça que penetra em tom menor. É que o chat me refaz e me devolve no recunde tudo nó. Se o bom do bom não se faz só visitar o céu me lasco não conter. O que me invade, que devora ao remexer. O ponto cego antes do após entardecer, que vai voltar a toda hora. Nesse chat mas se faz no fuzuê. O desmedido me apavora ou se conter. E o que transborda não se esvai, vai renascer. Se é pra dançar, vai parar pra quê? Se a flor dá som. É que no corpo mora o mundo onde anoitece e não se vê. É que no corpo mora o mundo onde anoitece e não se vê. Mambo da Cantareira. Rádio Comunitária Campestre 98.3. 22 anos.

samba não é emergente, o samba não é da escola, o samba não é fantasia, o samba não é racional, o samba não é da cerveja, o samba não é da mulata, o samba não é do playboy, o samba não é liberal, porque o samba não é chorinho, o samba não é regional, como reza toda a tradição. É tudo uma grande invenção. É. É. O samba da terra deixa a gente. Não é do bicheiro, não é do malandro, não é canarinho, não é verde rosa. Não é aquarela, não é bossa nova, não é silicone, não é malhação. Não é do bicheiro, não é do malandro, não é canarinho, não é verde rosa. Não é aquarela, não é bossa nova, não é silicone, não é malhação. Samba não é do Bubu, samba não é do Faustão. Samba não é do Bubu, samba não é do Faustão. Então, o Gugu caiu da escada e o Faustão voltou pra caixa de fósforo com uma antena em cima, como ele definiu a Band quando ele foi pra Globo. É a história da mídia, galera. Os midiáticos. 2 pro 4 você pode lutar em muitas coisas, né? Por exemplo, o Graal, grupo alimentício. Augusto Liberato faz venda casada há séculos. Boicote, leve seu próprio lanche. Ou deixa pra lá, Tereza Cristina e Bossa Cuca Nova, do meu brother Marcelinho da Lua. Se teu amor falou que não vai mais voltar. E depois vem Tom Jobim. Se você ficou em último lugar. Deixa pra lá. Se tudo começou na hora de acabar. Você não passou nesse vestibular. Deixa pra lá. Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo o acusa, você deve resistir. Se já não tem viola pra lhe acompanhar. Deixa pra lá. Se nesse ano a escola não vai desfilar. Deixa pra lá. Se você pediu tanto e ninguém. Deixa pra lá. Se também fez um canto pra ninguém gostar. Deixa pra lá. Deixa que essa fase é passageira. Amanhã será melhor. E você vai ver que a cidade inteira seu samba sabe de cor. Se você quer ser este, já não tem luar. Se você foi à festa e não pôde dançar. Se a sua companheira já não quer lhe dar aquele amor antigo que só faz vibrar. Deixa pra lá. Se você tem ideia e não pôde falar. E não pôde dançar. Deixa pra lá. Se a sua companheira não fez seu jantar. Deixa pra lá. Porque foi pra Portela saracotear. Deixa pra lá. Deixa, não perturba. voltar. Ponto 3, Rádio Comunitária Campeche. Terceira parte do Moqueca de Siri. Aconteceu. O Samba Me Persegue. Dueto de Mariana Aidar com Zeca Pagodinho. Um samba de partido alto. A Melhor Companhia. Rê Adegas, Malandrinha, Edson Gomes, pedido do meu brother Cacá Bueno, Cacá Beltrão, porra, Cacá Bueno, Cacá, valeu, Greg Revolution, um abraço pra Laura, pra Lara Liberdade, que estão na Bolívia, aí Shot in Nó, Tereza Virgínia, Mambo da Cantareira, Elza Soares, Deixa Eu Te Amar, Duda Beat, O Mistério do Samba, Moisés Santana, Deixa Pra Lá, com Bossa Cuca Nova e Tereza Cristina. No fundo estamos ouvindo a quebradeira de Capitão Bacardi, Antônio Carlos Jobim, Maestro Brasileiro. Dia 29 tem a comemoração de 15 anos do Moqueca de Siri no Latinos Cozinha Bar. Rio Tavares. O Instagram é @latinoscozinhabar. Coincidentemente. A partir das 7h20 tem bolinho de siri cortesia. Double drink. E a carrapeta mais inusitada das galáxias. Esse programa que tem dois prêmios, o prêmio Aldir Blanc do Estado de Santa Catarina 2020 e o prêmio APCA dos Críticos de Arte de São Paulo 2007 como melhor podcast, na época que ninguém sabia o que era podcast. Salve especial pro meu amigo Johnny Garcia, Barcelona, foi quem fez o Moqueca ser retransmitido numa rádio livre e hoje vai ao ar toda quinta, 6 da tarde no horário local, em 104,5 FM. Parte do programa com música produzida aqui na ilha, O Canto da Garça, meu brother Alex Thier. Aí depois vem Cabuleira, daí Thiago K com Expresso PR e a minha comadre Janaína Pereira e uns shot, uns forrozinhos feito lá fora. @moquecasiri nas redes sociais, até trocar uma ideia. E uma coisa que sempre esqueça é passar o telefone da Rádio Campeche. 48-3237-2022. Seu recado, estará rolando o DJ Hannon. A

nas fotografias, a saudade aumenta, não demora, vai valer a pena. Tô contando as horas, já contei centenas. Vem agora, olha tua beleza nos fios do Pessoa. Vem passar as férias em Lisboa. Pau de Arara. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Forró in the Dark. Depois tem Bel Air de Forró. Queca de Siri na Rádio Campeche. Belé, forró. A tout le monde, j'ai fait le sur. J'ai cherché mon bien-aimé. J'ai le cœur abandonné. Je passe ma journée à chanter. Sabia vient me parler. A tout le monde, j'ai fait le sur. J'ai cherché mon bien-aimé. J'ai le cœur abandonné. Je passe ma journée à chanter. Sabia vient me parler. Qui erra dans le monde, toi qui voyage dans l'air, toi qui parle aux oiseaux, viens pour apaiser mon cœur, partage ma peine, Sabia. Dis-moi s'il te plaît, toi qui connais bien ce monde, Sabia. Où est passé mon amour, Sabia. À tout le monde j'ai fait psy. J'ai cherché mon bien-aimé. J'ai le cœur abandonné. Je passe ma journée à chanter. Sabia vient me parler. À tout le monde j'ai fait psy. J'ai cherché mon bien-aimé. Ele quer a bandaneja, passo a junha e a chanté, sabia que eu me parlei. Qua que era dão le mundo, qua que foi a gidão lé, qua que parlou sua zor, e a porra pese mon quer. Partas ma pen, sabia, dis-moi si tu plais, sabia, qua que connais bien ce mundo, sabia, où est parti mon amour. Sabia, galera da internet, tivemos problemas técnicos resolvidos agora. Então, Pedro e Juana, um abraço. Fátima, no Costão do Santinho. Laura e Lara Liberdade na Bolívia, toda a galera da Bolívia, valeu! Na internet. Estará tudo com a voz do Siri, valeu! Amanhã o programa cai na rede, estará o link na nossa bio no Instagram, arroba Muqueca Siri, Muqueca com U e QU. Toda quinta ao vivo aqui no Eco Estúdio da Rádio Comunitária Campeche, com a porta aberta para quem quiser conhecer e saber como é que funciona. Tem Muqueca Siri, rebelde desde 2006, uma fábrica de amigos. Los Quiarcas, Bolívia. Um abraço, galera, valeu. Essa é a penúltima de hoje. Quiero tengan tus días destino mejor. Este foi o Muqueca de Siri de hoje. Valeu, galera. Vamos tocar a saideira. E quinta-feira que vem estamos aqui de novo. Na quarta-feira estamos no Latinos. Dia 2, estamos no Rio Vermelho, na Casa Duca. Um puto espaço de pequenos produtores. Das 11 da manhã às 11 da noite. É. Em janeiro tem a Rádio Cicleta. No último quarto programa ouvimos O Canto da Garça, Alexier, Passarada, Cabroeira, Férias em Lisboa, Thiago K, Expresso BR, Janaína Pereira, Pau de Arara, Forró em Dark, Sabiá e Mais, Belém Forró, Bolívia, Los Quiacas, e no fundo estamos ouvindo Barete Gafieira, um Gaúcho ou Quebra-Jaca, música de Chiquinha Gonzaga. Eu sou Conrad Rose, vulgo Siri. Este é o meu brinquedo estupefaciente através da música, cada vez com menos clichês. Quer trocar uma figurinha conosco? Instagram, arroba muquecasiri. Tem a página no Facebook também, não serve pra porra nenhuma. Mas enfim, tamo aí. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Bolsonaro genocida. RN, seu raio digital brasileiro. Eu sou Gil Brunega. Dia 29, uma quarta-feira, Muqueca de Siri comemora 15 anos, a partir das 7h20 da noite, Latinos Cozinha Bar, no Rio Tavares, tem bolinho de Siri de cortesia, galera, fala lá pra ouvir a carrapeta mais inusitada das galáxias. É em Floripa, no sul da ilha. RTMF. Conheceu um projeto interessante, uma rádio movida por bicicleta aí. Radiocicleta.floripa no Instagram. Projeto do edital da lei Aldir Blanc. Viva Aldir Blanc! Canário da Terra. Enfim, vou fechar o microfone porque eu falo mais que o homem da Vênus. Ô tio, eu quero rádio livre no meu radinho!